A DJ do bagulho doido. A DJ do bagulho doido. Com ela, o rock é sem fim, porra. O nosso rock sem fim vai começar mais uma vez. Do nosso Xarelzinho em Guaraci. E a gente chega sempre em nome de Estética Bela Dona, KW Multimarcas, Ricardo Extintores. Chegamos também em nome de Churrasco do Marcelo, o melhor churrasco do bairro do Guamá. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí! DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Tá na hora, minha DJ! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Diz! E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só tenta a me tocar, como se fosse os carinhos seus. Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Joga! Joga tudo, vai! Joga! Joga a mãozinha, joga pra cima. Vai começar, e toma batidão, e toma batidão, e bora na pressão, assim ó, vai moleque doido, vai moleca doida, vai moleque doido, vai moleca doida, bora no gingado, caqueado no gingado, bora caqueado no gingado, isso, vai no caqueado, caqueado, caqueado, vai no caqueado, caqueado, caqueado, vai moleque doido pra mostrar como é que faz, vai moleque doido, pra mostrar como é que faz, acha como é que é. Mostra como é que faz, mostra como é que é. Mostra como é que é, DJ. Sal, sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal. E agora, preto? Bora no gingado, bora no... Vinha a cúpula do rock, gingado, mano. Bora no cati. Vai, vai. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá. E agora? Vai dançando, vai dançando, vai. Vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Isso, Maurinho, vai. Porra, que doido. Moleca doida. 0-1, bola tá ativada. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E joga o cabelão. Gime, gime. E agora? Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão, vai. Toma na pressão. E toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. E agora? Toma de ladrão. Toma, toma de ladrão. Toma, toma. Minha família Lobo joga tudo pra cima. E ele? E agora? Chora todo mundo! Eu vou no rei, vocês vão no rolo! Eu vou no rei, vocês vão no rolo! Vem! Vem! Joga a mãozinha! Joga pra cima! Joga a mãozinha! Joga! Bora começar! Endoidou no xarel, DJ! E agora? Vai, fogo, fogo! Vai dançando, vai! E aí, de menor, e aí, branco? Bagulho doido, vai! Vai! Isso! E vai dançando! Do caqueado! Joga o caqueado! Joga o caqueado! Moleque doido! Tô sabendo que tu tá solteiro. Tu tá no pique de rock sem fim. Tu vai seduzir uma gatinha agora. Tu vai olhar pra uma gatinha e vai fazendo caqueado de ladinho. Isso. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Ela já ficou excitada. só de ver tu fazendo caqueado. E ela gime gostoso pra ti agora. Agora! E vai gemendo bem gostoso. Isso, bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentir. Deposita fé no poderoso pra tu ver. Ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá jogando. Canta! Tá ouvindo a prece desses maloqueiros. Acredita. Aquele que sempre te deu a mão. Aquele que sempre deu pra... Solta a voz, Jarel. Joga todo mundo pra cima aí. Vai, vai. Caqueado no ginga. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Capa louco. O mal falado ele. E o Júnior Pureza. Tamo junto. Isso. Isso. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Deixa de papo! Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Posso como é que faz, vai? O DJ já tá mil grau e ativou o modo Rex. Ontem o Eric Mix tava mil grau, Sérgio! Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Quando eu peço, cara de mal, sal, sal, faz cara de mal, sal, sal, faz cara de mal, sal, faz cara de mal, faz cara de mal, sal, vaiando, isso, vaiando, vaiando, do jeitinho, vaiando, vaiando, é desse jeito que tu gosta, vaiando. Ei, preto, mostra aí pro Maurinho como é, vaiando. Mano, vaiando, mostra o xingado do prestinho, vai, vaiando, vaiando. Joga! E na vacina! Joga o vacinão! Joga o vacinão! Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu tá seca. Me traz a maquininha que hoje eu tá seca. Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira. Agora eu sou solteira, agora... Peraí! As mulheres solteiras hoje presente no Xarelzinho. Joga a mãozinha pra cima aí. Só a mulher que tá solteira não quer compromisso com ninguém. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha, joga. Minha equipe seca freeze, mano. Tomando a pressão. E tomando a pressão. Tomando a pressão. Tomando a pressão. Só um cabelão. Joga o cuzão, vai. Só um cabelão. Joga o cuzão, vai. Geme, geme, geme. Geme, geme. Ai, ai, ai. Isso. Vai gemendo. E aí, Toninho? E aí, pia? Tá na hora, senhor. Agora eu quero ver se tu é desguiado. Agora o Bia quer ver se tu é desguiado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vem gingando pra esquerda. Vai gingando! Pra direita, vem gingando pra direita. Eu dou-lhe pra esquerda, vem gingando pra esquerda. Eu jogo pra direita, vem gingando pra direita. Eu dou-lhe pra esquerda. Vai moleque doido, tu dança pra caralho. Vai moleque doido, tu... Vai moleque doido! Chama uma moleca pra gingar contigo. Chama uma menina agora, moleca, vai! Xingar contigo, se não tiver moleca, chama o teu amigo, se não tiver moleca, chama todo mundo, pra xingar contigo, pra xingar contigo, o papo agora é reto. Peraí, peraí, peraí, joga na batida, e canta assim agora, vai. Não complique, muito simples, só fazer depois, um mais um, menos. Minha parceira Linha das Marcantes. Minha amiga Paulinha Maniosa também. Sozinha. Elas estão no caqueado. Você me perdeu e agora E agora, vai! Não vou negar que eu fiz, mas quando você me deu fora. Diz. Mas o tempo passa, o mundo gira e o mundo é uma bola. Tu tá solteira, diz. E na academia eu mandei, mandei. Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei. Os cinco namorados. Cauã chorou. Que eu ia pedir pra voltar. Ele pediu, ela não voltou. Que eu ia chorar por você. O meu parceiro Natal. Natal Pesca. Que eu ia pedir pra voltar. Me dá. Vai. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. Que eu amo mais do que eu ninguém. Canta, Xarelzinho. Um dia vão te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você despertou. E Paulinha? Não deu valor. Paulinha tá no pique hoje, tá? Você vai se arrepender. Fala pra aquele teu ex. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. O meu parceiro Renaldinho Metralha. Renaldinho, canta pra ela agora. Tem mais uma, tem? Quando eu te vi. Ciro Light tá com a gente. A entrada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Toda rapaziada aí do Natal Pesca. Você foi. Tá junto com a gente aqui no Xarelzinho. Quando foi te beijar. Beijei. Quando te abracei. Te amei. Diz, amor. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. Olha pra tua gatinha. Sonho do nosso. Me canta assim pra ela. Te amo tantão assim, ó. Minha família Lobo, joga! Acabou, acabou. Você vacilou. Vai com... Tu tá dividida, tá? Estou dividido. Solta a voz. Bem alto. Difícil. Quase das cinco. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. De novo, de novo. Bem alto. Só os homens vão gritar pra mim bem alto. Só os homens. E agora? As mulheres solteiras que estão a fim de bagulho doido. Isso. Bem alto. Bem alto. É assim que eu gosto. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem amiga fofoqueira faz barulho. O bagulho doido. Joga, joga, joga. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha. Vai! Hey! Era bagulho doido que tu queria. Então vai fazendo caquear. E bota pra endoidar. E bota pra endoidar. E bota pra endoidar. E bota pra endoidar, endoida! Isso! E vai quebrando, quebra tudo, vai gigando! Bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar! Vai quebrando, quebra geladinho, quebra geladinho! Quebra, quebra, quebra! Vai moleque doido, vai moleca doida! Vai moleque doido, vai moleca doida! Bah. vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo, vai! Logão, hoje eu vou ficar logão. Chama a novinha pra cá, chama todo mundo pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Desce, desce, fica de quatro, desce, desce, fica de quatro, desce. Bota nela, bota nela, bota nela. Vai daqui! E agora? Joga! Ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. Pode balançar, pode balançar. E agora? Segura essa pressão, segura essa pressão. Tá segurando o bastidão, bastidão. Vai longe, vai longe. E vai fazendo caquear. Gire, bebê. Vai longe. E vai dançando. Isso. Do jeitinho. Tá descontrolada. Peraí, DJ. A essa aqui. Tu gosta disso, né? A essa. Tu gosta de bagulho doido. A essa. Então explode o bagulho. A essa aqui. E bota baixinão. E bota baixinão. Assim que é bom. Joga. Talarica, talarica, talarica, talarica, talarica, talarica. Vai, chuchu. Bota fogo no xarelzinho! Então fogo no baixo, então fogo no baixo, então fogo no baixo, então fogo no baixo. Let's go! Let's go! Let's go! Joga! Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Toma tua pisa. Vai! Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma de caralho. E toma no xingado, e toma caqueado. Toma de caralho. O irmão do Cauã tá assustado aí. Toma de cara. Joga! Isso! Joga tu! Vem da frente, Satanás! É, mano. Quando o cara pega a fuga e chega às 7 da manhã na casa dele, ela fala isso. Mas mal ele sabe que quando ele sai, ela dorme com a vizinha dela, mano. Porque ela é desguiada. E agora, bebê? Faz a dança da sapatão. É a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Ruane! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. A dança do... Só faltou o Nicolas. Viadinho. A dança do viadinho. Vai dançando. A dança do viadinho. Vai dançando. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Joga! Segue o baile. Vai começar o caqueado, começar o caqueado. O caqueado não pode parar. Olha o barulho da cama. Rank, rank, rank, rank, rank. Joga tudo. Joga tudo. Rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, é muita onda no xarezinho, mano. Pera, de verão é rede no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que ele fica parado. Aproveita o vulco, passa lá no nosso rabo. Ó, oh, aí não dá pra passar, que ele fica parado. Aproveita o vulco, passa lá no nosso rabo. Tô louca de lança. Chama! Maiara. Vem, minha DJ! Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim, caralho. É rock sem fim no xarelzinho. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Jeez. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu... São vocês bem alto, bem alto. Querendo... Canta assim, ó. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Isso, chua! Qual foi, preto? Gêmeo, vai. Ai, calica, joga pros amigos da boca. É assim, minha gente. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora. Só cancela. CPF, namorar, nós não namora. E aí, Juju? Vem, vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu quer me meter na XRE? Então bota, bota, bota. Bota na xota, bota, então bota. Pode fazer o que você quiser. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. E vai dançando o viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Agora sim, ó. Viadinho. China. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Joga tudo. Bota, bota, bota. E aí, Lenji? A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso. É no gingado gostoso, vai. Só do paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Família Lobo, minha equipe Seca Freezer. Só os caras doidos. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Joga a mão e dá-lhe sal, joga a mão e dá-lhe sal. Isso, joga a mãozinha, joga pra cima. Sal, é DJ, sal e dá-lhe sal. Vai devagar, DJ. Isso. Canta assim, Paulinha. Olha a Lia. A Lia das Marquês. Joga! Vai rolar casamento ainda. Essa porra vai virar hétero ainda. Vai virar hétero com negão, mano. Te vira. E vai dançando o chaleuzinho aquecer. E bota pra endoidar. DJ, mistura tudo, vai. Lava Jato do Josimar. Vai, viado, se rasga. E vai dançando na batida. E bota o batidão. E bota o batidão. E bota o batidão. E bota o batidão. Minha DJ, faz do pique, vai. Isso. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Mas é o seguinte, qual foi o homem aí que ainda não perdeu uma mulher pra sapatão, joga a mãozinha pra cima. Tu diz? Olha lá que é sapatão de coracita com caralho, mano. Te liga no bagulho. História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu sei que tu tocou teu cara por uma mulher. Mas quando tu tá lisa, tu manda um áudio pra ele e diz assim, ó. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. E vai dançando, e bota na batida, e bota na batida, e bota na batida. Vai, minha GG. Vai, minha GG! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira, tô solteira agora! Tô... O Maurinho tá solteiro! Solteira agora! O Cauã tá solteiro! Tô solteira agora! Mas depois de muita dor de cabeça! Tô solteira agora! É, metralha, não acha graça não, metralha! Mas só vai pra ti hoje! Tô solteira agora! E aí, Renatinho! DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar. E aí, Natal? Fala, só piro, vem piro, vem piro. Sempre tem um, é meu. Chanelzinho. Ana Mariana, a Fernanda queria ficar comigo. Se arrependimento matasse, eu já teria morrido. Se arrependimento matasse, a música do Cauã, tirei. E a morrido. Diz, Cauã. Eu separei, larguei da minha ex, voltei pra minha fama de triste. Joga tudo! Eu separei, larguei da minha ex, voltei pra minha fama de trinta minutos. Bote caduca, chapadão, bote caduca, budica, budica. É o seguinte, budica, budica. Ela te prometeu até a morte, mano. Budica, budica. Te trancou na casa e tudo, que direito da porrada. Budica. Puxou umas facas e tudo. Budica, budica. Ela é meia bipolar, depois ela queria sentar em ti, né, desgraça? Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 mala e eu tava de boa, cheia de... E agora? E agora chora. Chora, desgraçado. Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 mala e eu tava de boa, cheia de... Não chora não, xixi. Agora chora. O bagulho é doido, o rock é sem fim. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é imortal. O parca dando tapa nele. E agora? O Sadoço sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Vai embaixo, minha família lobo. Nós vai embaixo. Tu sabe muito bem que eu gosto desse alombrado de mochila de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Vai embaixo do caquiá. Show pro baca, nós vai embaixo. O caquiá. Nós vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Só faltou aquela equipe, né? Baixo, baixo, baixo, baixo. Os balanços, balanços, balanços. Isso! Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto, olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amar. Uma mistura muito louca no Chanelzinho, te liga! Relato, nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. De lado, de ladinho, vai. De quatro, isso. Deixando em parte. E agora, agora. Toma que toma que toma toma toma toma tá. Toma que toma que toma toma toma tá. Toma na xereca. E o bagulho vai doidar. Canta assim pra mim. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço. Vai sair no CD. Chá de buceta. Novinha assento de um jeito diferente. Difícil esquecer essa sentada envolvente. Tu tá no pique de moleque doido. Com a seda preta, pra ver se eu esqueço. Então canta essa aqui pra mim. Era encostou no bailão. Trouxe um boldo pra nós dois fumar. E ela diz: eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou matar. E agora, Chuchu? Espirro, lança, cachorrada marrona. Espirro, lança. Quem tá muito afim? Quem tá afim de dançar? Senta, bebê. Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo, eu sento e me acabo. Cabo, cabo, joga! Cabo, eu sento e me acabo, cabo, cabo, cabo, cabo. Eu sento e me acabo, cabo, cabo, cabo, cabo. Eu sento e me acabo. Natal Pesco, um abraço pra você, garoto. Sento e me acabo, cabo, cabo, cabo, cabo. Peraí. Tu tem muita raiva do teu ex porque ele te meteu o chifre, tem? Muita raiva, muita raiva. Não tá em nada, chifre não dói, dá sede, mano. Canta mais ou menos assim agora. Manda, manda, manda minha ex, porra aí tomar no cu. Manda minha ex, porra aí tomar no cu. Vive enchendo o saco, saudade do meu peru, caralho. Manda minha ex e tomar no cu. Oh, manda minha ex, porra aí tomar no cu. Manda minha ex e tomar no cu. com saudade, quer ter bebê. Saudade. Então vai de mansinho. Faz o seguinte, ó. A parada é essa, hein? Tá devagarinho, tá embaixo. Vai tá embaixo. Embaixo. Devagarinho, tá embaixo. E vai embaixo. Vai embaixo. Daquele pique. Joga tudo. E novinha, cê pediu, cê vai tomar. Bagulho doidou, mano. Virou bailão no Chanelzinho. Ei, Sérgio Top. Fala pra mim, meu DJ. Como é que a concorrência tá, meu mano? A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente. Tudo irritada, cara. E aí, Cascavel? Meia noite toda. E aí, Breno? Batido. Só na... Já foi sal, mano? Não. Do menino lindo. Os feibão. Minha família louca, vão pra cima. Não é só amigo. Vou falar minha opção. Pra sair comigo de 38, carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz. Joga, bebê! De 38, carregado, torrando um baseado. É muita onda! Trafica assim, da boca que assim, faz o seu assim, ó. Luciana! Joga daquele pique, Lulu! Fui ficar com uma novinha, ela duvidou de mim. Falou que eu era fraco, mas eu falei assim. Bora, marca um baratinho, o destino é seu colchão. Ela ficou surpresa quando... E agora? Ai, meu Deus, que o pau e morre. Ai, meu Deus, que o pau e morre. E ela é novinha e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha só que tu tem. Você vai me dar. Olha só que tu tem. Você vai me dar. Ele é novinho e já tem. E ela é novinha e já tem. Olha só que tu tem. Você vai me dar. Olha só que tu tem. Você vai me dar. Espera aí. Entendi. Três da manhã me chamando. Sei, fala aí. Só não precisa. E aí, Rató? O Eduardo Angeli tá com a gente. Quando a gente tava junto, você só vacilava. Juane. E agora tá ligando essa hora. Tu vai cantar bem alto assim agora, agora. Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Tu quer sal? Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma. Pode falar. Tu só lembrar de mim quando tu quer. Amava, amava, amava, amava. Quero saber o seguinte: quem se considera vitorioso, joga a mãozinha pra cima aí. Isso. Nenhuma só voz. Eu quero escutar todo mundo no Chanelzinho cantando mais ou menos assim. Passando o moço fogo, parado o pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no... E uma rapaziada do Chanelzinho aí. Moço respondeu virado o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tô é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca. Os menores sem opção, solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lelê era médico. Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente. O jogo virou, Deus abençoou. Com a mãozinha lá em cima, livre habito. Todo mundo, você cantou. O jogo virou, Deus abençoou. Deus abençoou. Já passo na batalha, é no tempo do Senhor. É tudo no tempo dele, meu mano. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar daqui. Vou atrás do progresso pra me adiantar. Só quero ver minha família mais feliz. Bora, Patrick! Um sorriso no rosto da minha coroa vale mais que barra de ouro. E se tudo der certo, daqui um tempo nós vai tá sorrindo à toa. Meto marcha, vou buscar o que é nosso. Vou mostrar que favela também pode. da risada da cara de quer dizer. Isso, meu preto! O menor de diz. Abre a janela pro vento bater. O que for e deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar. Jamais! Abre a janela pro vento bater. O que for e deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Como diziam Racionais, eu sempre fui um sonhador. E é isso que me mantém vivo. Aí, menor, vai buscar o que é seu. Porque o que é seu só você pode alcançar. Exatamente! Nunca deixe de sonhar. Jamais, jamais. É o Max novamente. Eu nunca vou deixar de sonhar. Só quem tá tomando uma cerveja estupidamente gelada e tá pagando só 15 conto no balde aqui no Charezinho. Joga a mãozinha pra cima. Joga a tua latinha pra cima também. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Copinho pra cima, vai. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir. Bem alto, Cerezinho! Oh, safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha. É mesmo, safada? Aê, Selmin. Foi o que o Mano Brown falou. É assim, minha gente. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter... Quem tem um amigo boca de pelo vai cantar bem alto agora. E aê, boca de pelo, tu... Que mamou com a mãe inteira. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a... Não foi pra ti, Maurinho. O bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina. Que mamou com a mãe inteira. Vai! Cara de braba, que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Peguei muita porrada na cara dela já. E às vezes ela surta, me mandou embora de casa. Só quem tá solteiro canta bem alto. Daquele jeito. Voltei pras puta, voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo tá toca junto. Voltei pras puta. Confesso que é uma loucura. Terminei com ela. Me mandou morar na rua só pra ela ficar. Tu voltou pro bagulho doido? Voltei. Então endoida o Charelzinho. Everybody's going to the party. Have a real good. Endoida! Endoida esse. Dancing in the desert. Blowing up the sunshine. Endoida esse. É pra endoidar. É pra fazer no pique. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga e joga. E joga lá pra cima. E joga lá pra cima. Endoida o bagulho, DJ. E agora, Chuchu? E doida! E doida! Uma mistura muito louca no Chanelzinho. É assim que tu quer, DJ? Errador! O bonde do Eduardo Angelim, joga a mãozinha pra cima aí! Joga tudo! Isso! A torcida do Clube do Remo tá por aí, tá? Só quem é da remoçada de Guaraci, faz o símbolo da remoçada pra mim. Isso, isso! Todo mundo com a mãozinha lá em cima, fazendo o símbolo da remoçada. Balança pro lado, pro outro. outro. Pro lado, pro outro. Assim, DJ. E joga lá pra cima, e joga lá pra cima. Só quem é do clube do Remo aí. Isso. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e joga tudo agora. Balança arquibancada, não para de agitar, não tem medo de ninguém, nosso lema é vibrar. Dentro do Baenão, Mangueirão ou Chiqueirão, eu sou da reboçada, sou... Vocês agora, agora. Chico Alassi vai cantar agora. Vem alto, vem alto. Sai e sai da frente. A torcida do Clube do Remo. Pode vaiar a torcida do Paysandu aí. Tu diz, Sérgio, tu diz, a minha torcida bicolor tá aí, tá? Só quem é do Paysandu joga a mãozinha pra cima aí, isso, batendo na palma da mão pra ficar bonito, só porque eu sou bicolor, isso. Uma lista branca, outra lista azul. Mais alto, mais alto. Uma lista branca, outra lista azul. Vem a torcida do Paysandu. Dá uma vaia na torcida do Clube do Remo aí. É assim, minha gente. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo. E diz aí. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo. E dance, dance. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. E agora? Para, minha gente. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência. E Quaraci é o nosso lugar, minha gente. Daniele, Daniele, quem nunca viu Daniele? Não pode parar, Luciana. São três opções, hein? Senta, senta, que rebola. Vai rebolando de mansinho, Charazinho. Que rebola, três opções. Agora, Ruane, agora. Na primeira opção você senta, senta, senta, senta, senta. Na segunda opção, quica, quica, quica, quica, quica. E a terceira, tu te rola. E a terceira, tu me rola. E a terceira, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Na primeira opção você senta, senta, senta, senta. Olha aí. Na segunda, Paulinha tá com tudo hoje. Quica, quica, quica. E a terceira, tu rebola. E a minha equipe seca freezer. Terceira, rebola, rebola, rebola. Assim, meu amor. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. É mesmo? Solta a voz e diz: o papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Joga a mãozinha pra pra cima aí. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah. Joga pra cima. Bota o copo pro alto e vamos beber. Eu só bebo água, caralho, água, água. Eu tô cheio de... Renatinho Metralha. Vamos beber. Vitorino, joga pra cima que hoje o bagulho é doido, né, mano? É doido, é. Tá comandando tudo. O Ratão Bonde de Eduardo Angelim tá com a gente. Joga! Sem mentira e sem papo furado. Quem tem saudade da ex aí, joga tudo pra cima. Bateu aquela vontade de mandar um áudio pra ela hoje, né? Tá com saudade, Ruane? Quer TBT? Tá com saudade que eu sei, diz? Que saudade da minha ex. Tá com saudade, sim. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Oh, é? E aí, Dandan? É mesmo? Eu quero com a minha ex. Vá pra onde? Pra puta que pariu! Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda. Vocês agora bem alto, bem alto. Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Vai, vai, vai! Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Vim chamar as tops, vem, mas só se for agora. Andados ex 40 graus, eu quero baile funk de mil. É uma mistura louca, gente! Tava na rua, fumando baseado. Chegou a novinha e pediu pra dar uns tragos. Eu falei assim, vamos fazer. Bora, Dandan, minha seca freezer. Pago cedo pra mim, o cui. É mesmo, minha DJ. A parasita de olho em nós. O Renato Josimar. A passaria é forte, mano. O mundo alto. Vocês bem alto, bem alto. Batido tá, os moleque é lindo. Vem-te embora. É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de... Quem diria, Luciana? Sem simpatia, nosso bonde... Um pique de moleca doida, Lulu. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. O meu parceiro Garrafa, ele... Na sequência... E a sua primeiríssima dama... No pique, vai! Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala assim. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigas, maneirinha é bom demais. É bom demais. É, mano. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. Vem, Patrick! Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? O meu incomparável já tá juntinho, ó. Já uma vez, as novinhas pedem. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda. Olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é o melhor. Ei, DJ! A nossa roupa é de dia de Rio, local da Armani. O bonde tem o áudio, velas, tem o mecânico. Eu tô portando a captiva com som de 200 mil. Estilo tá com tudo hoje, hein, né, mano? Doida, tão louca, olha só. Só no Red, mano. Whisky, Big Apple, Red Bull e Absoluto. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda. Olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é o melhor. Ei, minha GG! Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Tá na hora de dar uma aliviada pra galera curtir mais um pouco. E claro, a gente vai detonar na marcante do jeitinho que a galera de Guaraci dá valor. Minha DJ, aquele pique que você sabe, vai. Pique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Você fica com ele. Continua, então canta essa daqui agora, agora. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá, Rony? Tá com medo de amar, é. Pro preto. Tá com medo do amor, e aí? Chama a Yara. Deixa o coração depois se abrir. Minha DJ, toca mais uma daquela, daquela, daquela que você sabe, vai. Fique com ele. Mas não é essa, DJ. Eu gosto de escutar as mulheres cantando só daqui, ó. Aqui, ó. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Da menina quando eu conheci, eu sei. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais. Agora tu curte o bagulho doido. Não sei. E canta assim, ó. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina desapareceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Defeitos de paixão de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Isso! Defeitos de paixão. Vocês agora. Então você diz, diz pra mim. E a Maiara vai tocando no xarelzinho assim, ó. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, sambando numa praia vazia. Depois sambava na beira do mar, do mar. Ô, meu bem. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. O treino tava para me amar, me amar. E vem chegando na marcante, minha DJ. É assim, ó. É o momento que a Lia fecha os olhos aí, Paulina. Pega uma latinha gelada e bebe só num gole. Ei, Lia das Marcantes! Onde se escondeu o amor? Do casal. E eu pensei em ser eterno. E o que me restou? Foi solidão e incerteza. Solta a voz e diz. Se você também. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece. Já. Tu sabe essa, diz? Mas eu amo, amor. Amo você, minha vida. Bem alto. Eu amo, amor. Amo você. Eu tenho uma aqui preparada. Essa aqui, até bandida chora. Te liga! Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer. E aí, meu preto? E era pra ser. Minha cúpula do rock. Isso é amor. Uma doce mentira. Solta a voz e diz. vai tocando pra girar. O que que tu era, Maurinho? Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. E agora em agosto? Agora que cresci, você... Além de ser o aniversário da Mayara Barreto, vai ser o lançamento das camisas aí da minha cúpula do rock. Não, não dá. E ela é o quê? Às segundas-feiras, a Ruane só canta isso o dia inteiro. Se eu bebi, foi por causa de você, posso chorar. DJ Mayara. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vai pensando que ainda sofro por você. E agora, Chuchu? Se alguém falou que andei mostrando. Essa semana a gente vai lançar o flyer aí de aniversário da Mayara Barreto. E eu conto com a presença de todo mundo de Quaraci, viu? Vê, Lulu! Eu já te esqueci! Prepara o bonde, Lulu! Vai rolar o aniversário da Mayara Barreto e claro! Essa semana a gente vai lançar o flyer. Sabe o caminho pra seguir. Solta a voz, bebê! Misericórdia. Um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. O Renatinho tá com tudo hoje, né, Renatinho? Mas se fosse diferente. Petralha, Renatinho. Se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. E hoje, hoje. Hoje é dia da mentira. Eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro dia bem. Mais uma na agulha aí, DJ. Então toca essa aqui, ó. Foi o que você falou pra mim. Respira. De um sonho. De quem tu tá lembrando? Número 1, número 2, número 3. O quinto. Essa é do quinto. É bandida. Escuta o que eu vou te falar. Escuta aí. Sonho. Deus do céu. Não foi como um pesadelo, me acordei. Meu anjo, pense. Nesse sonho ruim, você é longe de mim, se não dá. Mais uma! DJ Mayara Barreto, a DJ do rock sem fim. Mano! Até quem não tem por que sofrer, sente vontade de chorar. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez difícil sofrer, foi loucura da paixão, foi amor. Vini Equipe Lobo, a sua estupidez. Vini ao Seca Freezer, não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Solta a voz. Eu preciso de você. Isso. Porque ninguém vai conseguir. Vocês, só vocês. Separar você. O Chanelzinho vai cantar agora, agora. Deixa. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Ah, sim, sim, sim, sim. Será? Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Fala, Lulu, fala o seguinte. Atende, mestre. Ela tá numa viagem sensacional, DJ. Tô numa viagem sensacional com o mestre, entendeu? Então toca mais uma, vai! O meu parceiro Márcio, ele é Renatina, tá junto com a gente. Solta a voz, Márcio, e canta. Boa noite, muito prazer, era uma menina a mais. Depois disso, combinou. Bate do baldo. Bagulho doido, né, Márcio? Tamo junto. Sem me falar, sem me tocar, algo dentro incendiou. Olha, essa música é muito firme, bicho. Fazia tarde, esquecia do relógio. Isso! Estes dias ao teu lado me ensinaram que em verdade não há tempo de terminar para com... Bora, meu incomparável, meu mano! Sinto o cara que comanda, que o Tapanã. Explicação. É, Lulu? Você é a dona do meu coração. Diz! Entra em minha vida, abre-te a porta. Segura o coração, meu preto. Comecei a sentir tua falta. Comecei a te necessitar, meu amor. Vem na batida que eu gosto, assim, ó. Uma atrás da outra. Fazendo uma viagem louca no Xarelzinho. DJ Eric Mix, DJ Sérgio Top, DJ Maiara Barreto, o rock é sem fim, vai! Penso em você, não consigo esquecer essas loucuras de amor. Maiara. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Barreto. Meu grande amor, sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar, quero te... Só quem sabe... Diz pra mim, vai. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Bora cheirar. Vem logo me amar. Meu parceiro Renato Uber. Você. Tá com a gente também, tá curtindo. Meu mundo só para te ver. Estou no meu coração. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. Mas dessa aqui, a Lia fecha os olhos e lembra daquele casco velho, Lia. Maiara. Já, Maurinho. Já bateu deprê, né? Quem tá tocando, meu preto? Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. E a minha cúpula do rock. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim, gente. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. DJ Maiara Barreto. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Olha pro teu grande amor e diz: tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido. Hoje tem, porra! Perdido. Essa música aqui, eu sempre toco ela quando a minha esposa vem pro evento, pra ela não esquecer o quanto ela é amada por mim. Essa aqui, todos devem cantar pro seu grande amor. Maiara. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Cabe conta sem baratão. O meu rosto até perto. É do jeitinho! Olha, eu tô desconfiando. Essa dor.

E aí, Bibinha, você o Renato? A juntinha. Vou atender. Bibinha, lembro de um amigo meu. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Aguenta. Você perdeu. Solta a voz, vai. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega, fica esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. Vem, minha gente, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. E na batida, na marquete, vai doidão. Quando me paro olhando em ti, encontro um outro alguém. Me protejo, então limito que também já tem outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e eu você. Então, meu amor, eu me rendo. Guerra de amor. DJ Maiara Baito, a DJ do rock sem fim. Aquela lembrança. Lembrança de um sonho de amor. E hoje, hoje, minha cúpula. Hoje vou sair, eu quero curtir. Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer. Lembrar de você, só me deixa mal. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Bota o fé nesse casal. Teu nome eu apaguei, tirei. Bota nela também. Não tenho mais motivos pra chorar. Gira tudo agora. Canta, meu amor. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Maiara. Eu preciso explicar. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa. Tá apaixonado também, Fernanda? Um dia você vai me amar. Olha lá. Vou perder você. Eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar. Eu não atendo o meu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui ok, mas voltei. Muita calma nesse momento, calma, bebê. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, já faz um tempo que eu me. O Renatinho já falou, Eric. Ele só vai sair daqui de manhã carregado. Bora, Renatinho! Por isso, eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros eventos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Depois tu manda o CD pra ele. Amiga fura-olho aí. Canta bem alto agora. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Mas eu sei, desgraçada. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Só bebo água. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa com... É verdade, Antônio, é verdade. Não é verdade. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Canta pra ele, Rony. Mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim, me diz. Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói. A galera da van aí. Saca de gato. E o seu cobrador. E ela é uma melhor amiga. Ui, sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ver suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito. Ei, Cauã, a mola, meu preto. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que ela. E ela. Ela é minha melhor amiga. Tem mais uma, senhor. E aí, carpa? Seca louco, mano. Diz. Não. Me deixa que a dor vai passar. A capa de Rex Malzão já foi. O amor por você acaba. Vai ficar igual um amigo meu chorando na internet. Bom, não é tu. É outro corno. Tudo que... Esse que é o problema, eu falo de um corno, todo se dói. Que pena, amor, que tudo acabou. Lembra dos lindos momentos. Lindos momentos. Que